O meu nome é Hernando. Meu nome é Alice. E nós estamos gravando aqui um podcast especial com a Alice, escolhendo cinco músicas aí para o pessoal que está em casa, o pessoal da internet, poder escutar assim os gostos musicais dela. Qual é a primeira música que você escolhe, Alice? Viva, viva a sociedade alternativa. E de quem é essa música? Do Raul. Que Raul? Raul? Você não sabe o nome dele, não? Raul? Raul. E por que você gosta dessa música? Ah, eu gosto dessa música porque... ela é legal e... eu gosto dessa música porque ela é muito... legal e... bem... animada. Só mesmo. Tá certo. Então, qual é a segunda música que você escolheu? Eu escolhi a música da Emília. Que música que é essa? Aquela música. Emília tomou uma pílula. E por que você gosta dessa música? Olha, eu gosto da Emília. E essa música é muito legal, eu gosto dela e é muito boa. Tá certo, tá bom. Então, e a terceira música? A música da Minhoca. Que Minhoca? Do Minhoco, quer dizer. Canta um pouquinho aí pra gente saber que música é. É assim. É a dança da Minhoca, é a dança, é a dança, é a dança da Minhoca, é a dança, é a dança. Aí vai. Ai, nossa, eu não sei explicar a música. Mas você gosta dela? Gosto dela. Ela, ele fala assim, agora eu vou lançar aqui no Brasil. Eu tá bom, gosto. Então vão escutando em casa aí pra vocês verem. Então a música é a terceira música escolhida pela Alice. Agora, qual é a quarta música que você escolheu? Aquela música do carrinho de corrida. Que música que é essa? Conta aí, porque as pessoas que estão em casa não sabem. Como que é o nome do cantor? Acho que é DJ Paco. É, o DJ Paco. Eu gosto dessa música. Ela fala assim, que tem uma menina que ela fala assim pro cara, ah, sei lá o que é de carrinho de corrida. Eu gosto da música porque eu já, quando eu era criança, menorzinha do que eu já sou, eu ouvia muito essa música. Aí eu gosto bastante dela. Tá bom, e pra terminar agora, vamos à quinta escolha da Alice. A música da Epitácio. Por que que eu gosto dessa música muito trágica? Eu já cantei ela no coral. Quando eu fui ser avaliada para ver qual era o tom, meu tom de voz. E aí eu cantei a música Epitácio, que é aquela música não, né? Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais e eu já... Essa não é do Epitácio, essa música é outra. Essa música é outra? Amianto. Então, é Amianto. Então eu dei uma erradinha, porque meu pai falou que era Epitácio. Então vamos. Mas você me perguntou, né? Qual é a música do Epitácio? Eu falei. Você não falou. Eu não falei qual é a música do Epitácio. Ah, então você quer tocar pro pessoal Amianto do Super Combo. Isso. Tá certo. Bom, tem uma outra música que toda vez que a gente vai no bar, você pede pro pessoal cantar, lembra? É Viva a Sociedade Alternativa. Não, mas tem outra também. Qual? Não lembra? Aquela que você pede pra eu tocar em casa. Romaria? Romaria, isso. Eu adoro essa música. E a gente toca também uma sexta música aí de bônus pro pessoal que tá em casa? Toca. Então, beleza. A música que eu gosto, meu pai não tem na playlist. Olha, meu pai não tem essa música. A sexta música que eu gosto é Bailando. Ué, mas a sexta não é Romaria? mas deixa eu cantar. A sétima, então? A sétima é Romaria. A sexta é Bailando, porque eu tô... Na minha apresentação de coral, eu cantei essa música. E essa música, o professor não conhecia e já quis... Ó, vai cantar essa música e pronto, acabou. Aí eu não... Aí eu não sabia nada, aí agradeci toda a música. E não deu tempo de eu apresentar. Mas canta um pedacinho. Tá. Mas antes, de quem é a música? De Henrique Iglesias. E quem é esse camarada? É um cara que canta em espanhol. Tá, então canta um pedacinho da música pra ver se eu consigo achar. Eu quero achar. Estar contigo, viver contigo, bailar contigo, temer contigo, uma noite louca, canta uma ainda louca. Então agora vamos ouvir aí, então, pra terminar essa música do Henrique Iglesias. E aí, gostou de escolher música pro pessoal de casa? Gostei. É? Nós vamos fazer outros podcasts também ou esse vai ser o primeiro e último? Esse vai ser o primeiro. Primeiro. E o próximo entrevista vai ser com a Coelha, mandando um beijo. Então tá bom. Tchau. Tchau.